Yeah, escuta. Yeah. Hey. Eu só consigo dizer eu sei lá, bu. Só sei Pablo. Só vejo o mundo da cadeira em que tô sentado. Eu troco de cadeira e tento ver se encaixa e consigo aceitá-lo. Este aceitá-lo. Eu vejo analfabetos serem conceituados. Ninguém fez mal nenhum, mas saco pessoalmente. Dizem que eu não entendo porque não tenho idade deles. Eu já fui mais novo, só nunca mais vou. Tantos dias naquela cozinha, conta a sílaba, só miligrama, viram pelo amor. Eu cozinhei tanta linha cocaína que eu nunca sabia a ninguém porque eu tinha para mim que ainda era pouco. Para do nada, tiro os gringos da farinha que era doce. Fazerem mais guita que people custa middle, pega hoje. Se for de atingir o limite, eles vieram badar o mínimo. Eu vou confessar o milhão, fazerem com zero esforço. Mas mami, a verdade é que há uma parte de que fuck, né? Que me bate, ué, mami, papo rap. Virem trap velho, um frustrado merda. Ajuda a mingar o cacho certo, mas não faço snap. E eu estou a vê-los viver disso, sem gritar correto. E eu ainda na plateia preso, saca par de regras. Minha coca vira gesso, para não lhe pôr um peso. Como é que eu vou falar deles, eu tenho mais de 10 anos. Escute a minha mami, preocupam-me os gringos por não se educarem. Preocupam-me os ídolos que estão a ser trocados. Preocupam-me os ninhos, mas não sou seu padre. Verdade é que não interessa o que é arte e o que é ético. Se é mau ou se é péssimo. Se de facto há quem quer isto, mercado faz cashing. E se calhar estou velho e mais vale ou está quietinho. Tudo o que viste aí da minha cozinha chama-se ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai. Os gringos quando provam de mesquilhos gritam ai, ai. Porque é claro que esta coca é de melhor qualidade. Na minha ótica hipócrita relativizá-lo. Mas a troca não é só para mim infernizado. Há uma forma, esta coda é onde o mano está. Porque eles gostam, consomem esta banalidade. Esta bófia tem olhos sempre a analisar. Não me conforma a mim, dói, mas sei que na realidade nunca o negócio da droga deu tanto capital. Então culpa a clientela e a culpa quem quer que seja. YouTube e etc, o que é que interessa? Sucesso é the flex and the dash. E se é jet set e o Zephyr conecta-se porque é isso que ele quer ser. Ninguém quer ser um pobre mártir como eu. Mami, a ver-me agarrado ao cotovelo, a tornar-me um cubo de lamentar o que ser. Ganha raiva do tempo, não fiz nada com o meu. E honestamente, não quer saber se a merda vende. Mami, não presta a mim. Eu sei que os gringos estão a fazê-lo ingenuamente. Eles julgam que esta fama é do talento e o ego não mente. Mas nem eles sabem o que é que bateu. Enquanto o cash é verde, ninguém esclarece do que. Eu não vou dizer que alguém anda-me de teste a dedos. Mas há quem meça dois e há quem meça menos. Tudo o que viste aí da minha cozinha chama-se ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai. Os gringos quando